O nome Adriana já é à partida, e até para quem acompanha as coisas da música, um nome que nos vários continentes, nomeadamente no brasileiro também, aparece como ligado à música. Ora bem, nós, como bons portugueses que somos, também achamos que seria justo ter uma boa voz, uma excelente intérprete, e também com o nome de Adriana. E ela própria entendeu que era assim que se devia apresentar ao público. É o seu disco de estreia, está esta semana a começar em venda e naturalmente está aqui na Boa Nova em destaque. Surge-nos pela Universal, uma pessoa que aos 25 anos já correu meio mundo até perceber que a música era mesmo aquilo que queria fazer. Estou correto, Adriana? Está correto. Então, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigada. Votos uma muito boa tarde. Aqui na companhia das pessoas aqui da Beira Serra querem saber quem é a Adriana, então. Adriana, disco de estreia, exatamente. Dia 23 está nas lojas. Gravei o álbum nos Estados Unidos e compus e escrevi as letras, a música, fiz os arranjos, a produção. E estou cá em Portugal para lançar e promover e fazer chegar o mais longe possível a minha música ao público, sem o qual nada disto faria sentido. Ora bem, temos então aqui uma self-made woman, né? Se podemos Ah, que usar a bom, gosto, analogia. gosto disso, gosto desse termo. Ao acordar, amarro o cabelo, olho no espelho e vejo o meu tempo. Despido, vestir a rotina diária. Faço o café e abro o jornal. Parece que a data é a de ontem. Leio a vida que enfrento às vezes. Não penso em nada, não quero. Ligo o telefone, mas não fico à espera. Nunca fico à espera. Imagino-te alto, moreno. Tuas mãos como duas grades são a prisão do meu pensamento. Vou ao cinema ver histórias de amor para olhar em meu redor aqueles casais saídos. Não penso em nada, não quero. Ligo o telefone, mas não fico à espera. Nunca fico à espera. Diz-me com quem falas, diz-me quem abraças, diz-me com quem passas luas e dias, diz-me quem és, diz-me quem és. Diz-me com quem falas, diz-me quem abraças, diz-me com quem passas luas e dias, diz-me quem és, oh, diz-me quem. Ouço o silêncio que não foi embora. O alento ficou sozinho lá fora. Solte o cabelo sem olhar o tempo. Adormeço ao tentar apagar o sonho, a prisão, a rotina diária. Não penso em nada, não quero. Ligo o telefone, mas não fico à espera. Nunca fico à espera. Diz-me com quem falas, diz-me quem abraças, diz-me com quem passas luas e dias, diz-me quem és, diz-me quem és. Diz-me com quem falas, diz-me quem abraças, diz-me com quem passas luas e dias, diz-me quem és, oh, diz-me quem és. Diz-me com quem falas, diz-me temos então uma pessoa que foi até aos Estados Unidos e percebeu que efetivamente o que queria-se fazer era discos, estar na música, criar não só as letras, como criar o ritmo para elas. E aqui algures, isto é a minha opinião pessoal, algures entre o jazz e a bossa nova, tem, aliás digo-lhe já à partida, está um excelente trabalho em termos de baixo neste seu álbum. Obrigada. Que é dos instrumentos que me parece que está muito bem tocado e enunciado, portanto nota-se perfeitamente que há ali um trabalho de baixo, não é só o acompanhamento, não é? Porquê esta ida para os Estados Unidos, como é que isso surgiu e se isso de facto foi... O ponto de partida para perceber, eu quero gravar um disco e quero apresentar-me como cantora e autora. O que aconteceu foi que a música esteve comigo está comigo desde sempre. Não consegui imaginar a minha vida sem música. Começou aos 4 anos em casa, com aulas de piano, depois aos 7 anos fui para a Fundação Musical dos Amigos das Crianças, que é um curso equivalente ao de conservatório. Terminei o curso aos 16, o instrumento principal era a flauta. Aos 17... fui a Paris audicionar para uma bolsa. Tinha vontade de sair, tinha vontade de estudar música lá fora, tinha vontade de partir para me conhecer e para viver tudo o que acabei por viver, que foram uns anos maravilhosos. Não podia ter sido noutra altura. Aos 18 fui para Boston, para a Berklee College of Music. Estudei, fiz um curso universitário de 4 anos em 2, porque não parei, quem corre por gosto não cansa. Chama-se Professional Music o curso. Então, por ser sinceros, terminou com distinção. Foi summa cum laude, foi. Uhum. E estudei muita coisa diferente, desde music business, a performance, a história da arte, um pouco de tudo, e foi o curso ideal para o que eu queria aprender e viver nessa altura da minha vida. Ora bem, aos 3 minutos e meio da entrevista já captou a nossa atenção. Portanto, temos a noção que estamos a falar com... Isso é bom. Não, é assim. Temos a noção que não é ninguém que caiu agora de paraquedas. Portanto, andou pela música, formou-se nela. Faz-me lembrar um bocado a história também do Pedro Brunhosa, que desabrochou tarde para os discos. Quando digo tarde, já não foi novo, não é? Mas, entanto, teve a preocupação de uma grande formação, que é o seu caso. Dizer que aqui, pelo meio, ainda houve uma inscrição na Universidade Nova em Línguas e Literatura Modernas, que não terminou, mas provavelmente pelo menos tirou aí o ensejo para a escrita, não é? Eu interesso-me por muitas artes, desde pintura, escultura, literatura, dança, tudo me interessa e eu gosto muito de viver qualquer arte. A mim também tudo me interessa, não tenho jeito para nada. Mas... Está a correr bem, não acho, ouvinte. Obrigado. A noção que nós temos aqui, a preocupação que teve de aprender as coisas e aprofundá-las, não, como fez, é sintomático neste álbum. Portanto, nota-se que o álbum tem um aspecto muito cuidado e que só assim é possível, uma vez que a Adriana aqui praticamente faz tudo. O que aconteceu foi que eu decidi ser a produtora deste álbum, produzir este álbum, porque senti que mais ninguém poderia fazê-lo, pelo menos neste primeiro álbum. Assim, não é uma estreia fazê-lo, mas, por exemplo, Phil Collins fê-lo, depois de ter muitos anos de Genesis, não é? Muitos anos a solo, e houve um dia que só deu um disco, aliás, um excelente disco, em que produz, toca tudo e gravou em casa, não é? Uhum. Não é um risco, à partida, dizer assim, eu quero produzir, eu quero fazer as letras, eu quero... Tudo é sempre um risco e há sempre o medo, não é? Mas o meu objetivo é conquistar os meus medos. E eu queria produzir este álbum, apesar de nunca ter produzido antes. Sabia que, de certa forma, iria consegui-lo. Não sabia como é que iria sair, tinha uma ideia, mas isso também me atrai, não saber. O desconhecido, não saber como vai ser. Eu passei muitas horas em pré-produção, à secretária, a escrever os arranjos para todos os instrumentos, a escolher as canções, e depois não há nada como chegar ao estúdio e ouvir pela primeira vez as canções com vida, não só porque eu sabia como iriam soar, tinha uma ideia, mas também porque os músicos trazem a sua própria voz e a sua própria... Porque a música é humano, não é? Então, ver isso, trazer, viver isso, é uma alegria. E então produzir este álbum foi um processo de aprendizagem, uma grande aprendizagem, mas também foi muita dedicação, muitas horas, porque ser produtora também envolve muita coordenação, muita burocracia, lidar com muitas personalidades, muita viagem neste caso, porque viajei muito entre Boston e Nova York. Em Nova York trabalhei no Avatar e no Sterling Sound, dois estúdios fantásticos que eu sabia que era lá que tinha de ser, que era lá que eu iria encontrar o som que queria, a voz que queria, o engenheiro no Avatar, trabalhou com Bob Dylan, Britney Spears, Herbie Hancock, então Vamos falar de tinha. Anthony Rutolo, não é? É, exatamente, tinha noção do que. Eu nunca o conheci, mas sabia, conhecia o trabalho dele, então fui ter com ele e sabia que ele iria conseguir o compreender-me e trabalharmos juntos nas misturas e isso tudo. E no Sterling Sound também o Chris Garinger, que masterizou o último álbum da Madonna, fez a Rihanna, fez projetos de todo o género musical, também foi muito importante para mim a esse nível, conseguir esse som e esse. Por isso eu estou muito feliz, porque tinha uma ideia de como iria sair, mas ao mesmo tempo saiu diferente e melhor ainda do que eu pensava. Então estou muito feliz, nunca está acabado, não é? Alguma canção nunca está acabada, mas. Tenho calor, o ar está fraco, o que eu não dava para ter, um pouco mais para viver. A luz apagou-se, já não se ouve nada. Cá fora falta, cá fora não chega. Um pouco mais para matar a sede. Qualquer dia eu vou guiar um Ferrari amarelo e qualquer dia o meu castelo terá pedras, pedras, pedras do meu caminho, pedras, pedras, pedras do meu caminho. pedras. Boa Nova, um mundo de emoções. Assim, como é que queres chegar ao pé destas pessoas, não é? Que diz assim, aqui estou eu, here I am. Sim, aqui, é português, aqui estou, mais complicado. Aqui estou eu, sou a Adriana e quero fazer um disco. Como é que é a recepção deste tipo de pessoas? Explico-lhes a ideia, a recepção foi imediata, ou houve por aqui pessoas que interferiram também, não é? Na possibilidade não. De chegar a estas pessoas. O que aconteceu foi os músicos que tocam no álbum, alguns eu já conhecia, outros não conhecia. O Dave Maddox, baterista do Fairport Convention, uhum. Paul McCartney, etc. E tem aquele som britânico, eu não conhecia, mas fui ter com ele e apresentei-lhe a minha música e disse o que se passava, que queria produzir o meu primeiro álbum. E ele interessou-se. E aceitou, tal como David Brown, guitarrista do Billy Joel, e Simon e Garfunkel, uhum. Aquele concerto no Central Park. São pessoas com muita bagagem, não é? E isso também para mim era importante, porque eu sabia o que queria, não é? Sabia o que queria deste álbum, mas também queria aprender e queria a contribuição de pessoas que andam nisto há mais anos do que eu e acabou por resultar outros músicos que eu já conhecia. E então aí foi mais fácil. Tom West, pianista Susan Tedeschi, o Jethro da Silva, da Whitney Houston. Esse já conhecia. Que nós pegamos aqui no seu álbum, começamos a buscar as referências que aqui tem, normalmente, a seguir aos arranjos e à produção que é a sua, aparece aqui um conjunto de elementos que, se tivéssemos aqui a desfolhar um álbum do Bob Dylan, um álbum do Simon Garfunkel, e os nomes apareciam lá. E dizem assim, não, estamos a lidar com alguém que não tem 26 anos, que tem algo mais, porque já anda na música e tem estes contactos todos. É uma agradável surpresa, percebe? No meu caso foi. Porque é assim, porque não, quando fizeram chegar, a Adriana não conhecia. Portanto, ando um bocadinho descuidado, porque já podia ter ouvido falar no seu nome, não foi o caso, mas tive cuidado de procurar. E então, quando vi este booklet, assim, mas espera lá, mas estão aqui excelentes músicos. Não são músicos, são excelentes músicos. E eu pensei que fosse mais difícil conseguir chegar a eles. Não é fácil que isso fique claro. Mas sabe, é que eu estou... Eu busco sempre, eu luto muito, eu quero sempre mais e melhor, quero melhorar até morrer. E foi isso que eu fiz para este álbum, fui à luta e algumas coisas consegui, a maioria delas, felizmente, e outras vão ficar para outro álbum, possivelmente, mas vamos por aí andar, nessa cidade onde tudo é realidade. De lar em lar, ver um pai, irmão e tia, que tem o pão de ontem, hoje e outro dia. E só assim a vida rola, bem mais que a ilusão. E só assim a vida rola, bem mais que a ilusão. Diz-me, amigo, como seria se a nossa terra fosse assim? Outro tempo, outra vida, outra vez, ficaríamos aqui para nunca voltar à nossa vida imperfeita. Diz-me, amigo, como seria se a nossa terra fosse assim? Outro tempo, outra vida, outra vez, ficaríamos aqui para nunca voltar à nossa vida imperfeita. Paribararam darum de, paribararam darum de, paribararam darum de, nam dararam dararam darum de. Preocupação. O pensamento não é um tem outro não. Em cada homem um suor de gente são. E o melhor é sempre o amanhã. E só assim a vida rola bem mais que a ilusão. E só assim a vida rola bem mais que a ilusão. Diz-me amigo como seria se a nossa terra fosse assim. Outro tempo, outra vida, outra vez, ficaríamos aqui para nunca voltar à nossa vida imperfeita. Diz-me, amigo, como seria se a nossa terra fosse assim? Outro tempo, outra vida, outra vez, ficaríamos aqui para nunca voltar à nossa vida imperfeita. Paribararam darum de. Paribararam darum de, paribararam darum de, nam dararam dararam darum de, paribararam darum de, paribararam darum de, paribararam darum de, nam dararam dararam darum de. Para quem tem esta facilidade de escrita e esta perseverança no trabalho, certamente que destes 13 temas, ou 14, julgo eu, ficaram alguns na gaveta. Como é que é para alguém, depois de fazer estes partos pequenos, não é? Deixar na gaveta aquilo que será um Jássaro 2? Jássaro 2, gosto desse nome. É difícil escolher as canções. É como escolher o filho que entra em casa. Olha, tu não entras hoje. Não. É complicado. É tal como ser produtora e, entre aspas, artista ou músico. Porque tem de se distanciar e dizer, pronto, são estas são as canções e não são aquelas. Há uns dias acordavam e eram umas, outros dias acordavam e eram outras. Mas acabaram por ser estas que fazem sentido para mim. Para mim, eu ainda compro álbuns. Eu acho que um álbum é uma obra de arte, tem de ter sentido. Sim, sim, ainda há muita gente que compra álbuns, não é? Exato, acho que é preciso um roteiro. Quando se está a ouvir a primeira faixa, começa-se num lado e quando se ouve a última já se está no outro lado. E para mim esse é o meu objetivo, é fazer com que as pessoas sentarem, ouvirem, ou tiverem pé, e ouvirem o álbum de princípio ao fim, a viajarem. E para mim fez sentido a escolha destas canções, porque no total, do princípio ao fim, fazem sentido. É uma viagem, um roteiro que fez sentido para mim. Não vale a pena sentir a pena já sarou. Não vale a pena sentir a pena já sarou. O que me deste, o que disseste, o que me deste, o que disseste. Acho que devia ter dado um nome ao álbum. Não ficar só pelo homónimo. Acho que merecia aqui um nome. Qual? Era o Jássaro. Percuro o vento, esqueço o grito, Jássaro. Percuro o vento, esqueço o grito, Jássaro. O que disseste? O que não lembro. 100.2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. O jogo tem aqui temas lindíssimos. O Cara ou Croa não era este que eu escolheria. Agora, o tema que mais gosto é o Saíste. De Malas Feitas, acho muito bem feito o tema. E muito interessante de ouvir. Obrigada. O que é que gosta do Saíste? Eu gosto da maneira como é dito. Pouco a pouco tentávamos disfarçar o que não dava, não dava para salvar alguns cheios de memórias, fotos rasgadas e dadas para esquecer. Tiradas pelos livros, com o perfume dos nossos dias. Malas feitas, com pouco, com pressa, fechadas, trancando. Trancando a promessa. Nostalgia dele. Um disco tem a vantagem, até para os próprios autores, é que quando o disco sai, quando é publicado, o disco deixa de ser vosso, não é? Passa a ser de cada um que o ouve e cada um tem a sua reação a ouvir. E, essencialmente, o disco, até pelo menos até ao dia em que vem apresentado ao vivo, não é? Nessa altura ganha outra sonoridade. Uhum. Mas até lá é no íntimo, não é? Da nossa casa ou do nosso carro que aprendemos o disco. Gostei do Saíste ao ponto de que, agora, quando estou a ouvir o seu disco, que já ouvi várias vezes, começo pelo Saíste. Ele depois dá a volta, não é? Mas o primeiro tema que ouço é o Saíste. Para um autor que criou os temas, depois perceber que cada pessoa o sente à sua maneira, qual é a sua reação? É engraçado ter falado no Saíste, porque já, no outro dia mostrei o álbum a uma amiga minha e ela ouviu as canções e tal, e no Saíste, precisamente, eu não estava a olhar para ela enquanto o álbum estava a tocar, mas por acaso olhei para ela quando essa faixa terminou e ela estava em pranto, estava os olhos cheios de água. E para mim, aí já valeu a pena, e agora estar-me a dizer também, também começa até a ouvir o álbum pelo Saíste. Aí já vale a pena para mim fazer o que faço. Porque, apesar de ter dois lados, isto tudo, ter o lado em que eu tenho a necessidade de me expressar, de fazer música, de viver música, também há outro lado que é o do público, que é o mais importante. Que é sem o público nada disto faria sentido. E eu gostava de poder estar em toda a casa e ver todas as reações a cada canção. Porque isso é uma felicidade, poder fazer valer a pena para cada pessoa, poder rir ou chorar ou fazer o álbum deles, de pertencer-lhes. Precisamente. Enfim, deve ser uma satisfação enorme poder criar sensações nas pessoas, não é? Por aquilo que lhes chega de uma forma física, por um bocado de carbono redondo, não é? Enfim, mas isso fica para quem sabe criar, que é o seu caso, e bem. O dinheiro não bateu na conta, já faltou, já estou meia zonza. Trabalho ainda, sinto o cheiro, quero ver o meu dinheiro. Será cara, será coroa, a sorte falta a gente boa. Trabalhar para o papel como abelha, abelha para o mel, será cara ou coroa, será. Será cara ou coroa, cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara ou coroa. Patrão na loja já subiu, ignorou. Ficaram à espera, como quem tem medo, medo da fera. Meio mês já ficou esticado, camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Será caro croa, será caro croa, será caro croa, será cara ou croa, cara ou croa, será caro croa, será. Será cara ou coroa, cara ou coroa. Viver é fácil, é censura, mas quem não vive não perdura. Trabalhar para o papel ou terá arma sem quartel, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, será cara ou coroa, cara ou coroa, será cara ou coroa, será. Será cara ou coroa, cara ou coroa. Será cara ou coroa, será. Será cara ou croa, cara ou croa, será cara ou croa, será cara ou croa, será cara ou croa, será cara ou croa, cara ou croa. Meio mês já ficou esticado, camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Estamos aí em 2009, início de 2009 ainda, e já ainda é cedo, portanto, a falar nos discos do ano, não é? Mas seguramente está aqui o tema do ano. Muito obrigada. Portanto, aqui na Rádio Boa Nova, pelo menos, passa insistentemente, e onde tenho acesso aos botões, faço sair aqui o Saíste, de Malas Feitas. Muito obrigada. Que referências tem em termos de música? O que é que ouve quando vai no carro, não é? E quando não está a ouvir a Rádio Boa Nova, naturalmente? O que é que ouve que lhe faz eu chegar? Eu ouço muito no carro, porque eu não guio, eu sou um periga e harto. Pelo menos, aí está outra dúvida, é sincera. Portanto. Outro assunto. Dava muita conversa. Eu ouço tudo, eu sei que é o clichê, mas é mesmo, muda muito, diariamente. Às vezes acordo e ouço um Requiem, outras vezes acordo e ouço Led Zeppelin, outras vezes acordo e outras vezes não ouço música. Muda diariamente, é assim um pouco talvez esquizofrénico ou eclético, não sei qual a palavra. Quando muito bipolar, portanto, mas... Bipolar, gosto mais dessa palavra. Às vezes quero ser modelo, andar sem roupa por sítios tais, engolir um cubo inteiro de gelo, viver em hotéis sem mandar postais. Estas vezes são poucas, quase nenhumas, vão e vêm conforme as alturas. É aí que, sem nenhuma razão, tu dizes não sejas louca. Às vezes quero ser atriz, comprar luxo sem remorsos, roubar amores no tamariz e rir-me sempre que não posso. Estas vezes são poucas, quase nenhumas, vão e vêm conforme as alturas. É aí que, sem nenhuma razão, tu dizes não sejas louca. Às vezes quero ser cantora sem ter letra nem microfone. Esta vez é tudo menos pouco. Agora sim, diz lá que eu sou e estou louca. E aí que, com toda a tua razão, tu dizes não fiques rouca. É tudo menos pouco, agora sim, diz lá que eu sou e estou louca. É aí que, com toda a tua razão, tu dizes não fiques rouca. Esta vez é tudo menos pouco, agora sim, diz lá que eu sou e estou louca. É aí que, com toda a tua razão, tu dizes não fiques rouca. Todos nós temos os dias de pôr o pé no chão, mais ou menos complicado, não é? Mas a música, enfim, desde que esteja presente, seja ele o Requiem, seja ele estar a ouvir o Stairway to Heaven, falando dos Led Zeppelin, há sempre um condão de engraçado. Aliás, acontece muito também, provavelmente, eu tenho muitos discos, como deve compreender, porque gosto bastante de música, uhum. E tenho o prazer de ouvir e de ter muita coisa. E às vezes há discos que não ouço durante muito tempo, uhum. E de vez em quando lá vou rebuscá-los. Saiu aquela mão e aquilo que vamos ouvir. E uhum. A verdade é esta, ainda não apanhei um que não gostasse de voltar a ouvir. Portanto, isso é ótimo, não é? E vai-me acontecer, se der absoluta, neste seu disco, daqui a uns tempos, quando voltar a ouvi-lo, e nos outros que se vão seguir, não é? Eu quando isto depois de chegar aqui, é esta pergunta. Os outros que se vão seguir têm ideia deles? Ou seja, lançou este disco, está aqui para venda agora, mas sente o ímpeto de lançar rapidamente um outro, até com aquilo que ficou na gaveta? Eu estou sempre a pensar no amanhã, não é? Pois, por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Mas, de certa forma, não faço ideia. E é isso que me atrai neste mundo e na música. É não saber o que vai ser a seguir. Tenho talvez ideia ou uma vaga noção, mas não elucido muito. Especialmente agora, porque este filho acabou de nascer e não é justo já. Sim, está já a engravidar já. Procurar já o irmão, não é? Mas atenção, aviso já, filhos únicos não. Fica muito mimado, não é? Precisamente. Pois precisamente. A coisa não dá, pois é. Tararara, tararara, tararara, tararara. aquilo que todos querem sempre descobrir. A música dá na rádio, TV e elevador. Até na primeira dança, infância do amor. Toda a gente tem banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Toda a gente tem banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu. Bateria e o baixo estabelecem as sensações. O groove fica a bater ao ritmo de corações. Quando a voz e o piano se juntam para explicar, tudo fica a compor, outro tanto a revelar. Toda a gente tem banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Toda a gente tem banda secreta, de garagem ou discoteca. Turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu. Todos ficam a ouvir, todos ficam a murmurar, todos ficam a ouvir e todos ficam a murmurar. Toda a gente em banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Toda a gente tem banda secreta, quer seja de garagem ou discoteca. Turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu. Que temos um disco, há a necessidade de aparecer ao vivo. Sei que a Adriana tem a oportunidade de algumas músicas até as ter testado primeiro ao vivo, não é? Portanto, de ir cantando aqui e ali, não é? O que é vai ser a Adriana ao vivo? E uma vez que provavelmente irá ter espetáculos aqui em Portugal, não é? E nos Estados Unidos. Ao vivo é... Eu acho que quando o público, a pessoa que pensa, amanhã vou ver a Adriana atuar, então vou acordar, vou fazer o meu dia, depois tenho de jantar ali, que é para ir buscar não sei quem, para comprarmos o bilhete e estacionamos ali e chega, senta e vê o espetáculo e está lá. E o meu trabalho e a minha obrigação como entertainer é dar tudo, porque essa pessoa está lá, foi lá. E o mínimo que merece é tudo, porque é isso mesmo, a pessoa não só ouve em casa, como vai ao vivo, que é para poder sonhar, poder viajar, poder libertar-se do dia-a-dia, de certa forma, ou não, mas o meu objetivo é poder levar a música a essa pessoa e fazer-lhe valer a pena. Hoje podia ter-te a meu lado, perdi a razão quando te disse já é tarde. triste sem medo, sofri em segredo. Eu só não sabia que ainda era cedo para dizer o que não queria ouvir. Vou levar o teu beijo em mim, vou levar-te comigo assim, vou levar-te no meu peito e saber que vieste para marcar, para marcar, para marcar. Hoje senti o dia parado, o sol já pousou vermelho encarnado. O frio do meu corpo desistiu. Terei de levar comigo o passado, não te ter deixado, não ter duvidado que estaria sempre a teu lado. Vou levar o teu beijo em, vou levar-te comigo assim, vou levar-te no meu peito e saber que vieste para marcar, para marcar. Saber que vieste para marcar, para marcar, para marcar. Contexto de que a música é, sim, é internacional, o próprio estilo musical é bem recebido em Portugal e está bem recebido nos Estados Unidos. Agora, optou pelo cantar em português. Isso pode limitar as portas, especialmente dos Estados Unidos, não? Eu acho que não, de maneira nenhuma. Antes de vir para cá em fevereiro, por acaso dei um concerto só para apresentar as canções do meu álbum, não, nada de grande, produzir o espetáculo. Sim, não é muito pretencioso, não é? Exato. E pensei, digo-lhe com toda a sinceridade, bem, vão aparecer 10, 20 pessoas, assim, estava só mesmo. E acabou por esgotar, apareceram várias centenas e isso foi para mim uma felicidade, porque até depois as pessoas a falarem comigo disseram que, apesar de não compreenderem a língua, que gostaram muito da música, e para mim acho que a música é a língua, é a língua internacional. Muitas vezes, quando se ouve uma canção e não se fala, não se sabe a língua, acho que nem é preciso, muitas vezes, porque a música já transmite o sentimento, já chega lá, de certa forma. Chega-te mais perto. Assim, pensa eventualmente que um determinado tipo de espetáculo possa traduzir, entre aspas, não é? Aqui no, neste saíste, em vez de saíste e anda e fiquei, o I stayed, não é? Para que as pessoas percebam o íntimo daquilo que escreve. Pensa em traduzir? Sim, eventualmente. Mas por enquanto. Não teve essa necessidade. Quando eu escrevo, eu não penso, não planeio em que língua vou escrever. Tanto que tenho um pouco de inglês até no álbum, não? Às vezes, português é uma língua muito natural para mim. Sei-me tudo em português, às vezes penso em inglês, outras vezes. Às vezes falo línguas que não sei só para confundir o meu subconsciente. Um bocado a blasta de mecanismo. Por isso é. Não penso em traduzir, porque não. Por enquanto. O português basta-me e estou bastante contente com o saíste entre parentes de malas feitas, não? Exatamente. Eu acho que a música é o que é o mais importante sempre. A música ninguém me tira. É como Picasso já dizia, se me tirarem os lápis, se me tirarem as canetas, se me tirarem o papel, se me puserem dentro de uma cela nu, eu pinto com o cuspo no meu dedo. Exatamente. Agora, mas imagina, quando... A partir do momento de ter um disco é necessariamente, até porque já várias vezes aqui foi dito, e a primeira vez que eu disse aqui foi as vozes da rádio, diziam que um disco para um autor é um cartão de visita, não é? É uma coisa que o vendedor chega a uma empresa que quer vender uma coisa e diz, este sou eu, não é? E entrega o cartão de visita. A Adriana passa a ter aqui o seu cartão de visita para dizer, este sou eu. se a Universal não tivesse editado o disco, eu queria saber assim, iria investir num disco de autor, ou seja, procurar um estúdio, ter o seu master e assim, agora sou eu que vou editar? Eu faria a minha música, farei sempre a minha música. Uhum. Eu e a música, até ao fim. Até ao fim, sim. Está a ver-se a viver da música? Isto é uma pergunta um bocado complicada, mas eu coloquei a dizer assim, é possível para alguém, hoje em dia, com o mercado estar como está, almejar viver da música? Eu aprendi recentemente a viver no agora. Havia uma altura em que eu vivia ou no passado, ou demasiado no futuro, uhum. e aprendi a viver no agora. E o que eu estou a viver agora é uma felicidade e não troco por nada. Eu tenho sonhos, objetivos e mas expectativas, mas o que me tem guiado, e era o que estava a dizer acerca da minha biografia, que é realmente não elucidar o sonho e deixar a coisa acontecer. Olha, antes de mais, ficamos muito agradecidos e gratos porque partilhou essa felicidade connosco e com os ouvintes da Rádio Boa Nova. Desejamos as melhores venturas para este seu disco e para a carreira que se lhe vai seguir. E dizer que, no nosso caso, tem as portas sempre abertas para voltar a nós e esperando que uma próxima vez seja aqui connosco em estúdio, porque, enfim, a linha telefónica torna tudo um bocadinho impessoal. E aqui, frente a frente, pelo menos tinha a oportunidade de ouvir esse sorriso que conseguimos arrancar ao longo da conversa. Muito obrigada. Pedro. Obrigado nós. Muito obrigada, obrigado. Bom dia. Vou andar sozinha pela rua. Vou andar e vou chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Vou andar esse caminho longo que me leva a percorrer o teu corpo e não vou correr para nunca te perder desse caminho. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Para não te perder, não te perder.